Você está ouvindo o Nerdcast do Jovem Nerd. Nada, nada, nada, nerds! Aqui é o Alexandre do Jovem Nerd e eu vou buscar os cobertores! Quem é agora? Geralmente quem pergunta. Aqui é o Fábio Yabu e o Jovem Nerd é a minha constante. Ai, que rico! Aqui é o JP e eu acho que moveram a ilha de Paquetá, cara. Aqui é o Tucano e eu tenho medo que chamem o M. Night Shyamalan pra escrever a última temporada de Lost. Aqui é o Azaghal e o Jovem Nerd não sabe falar que nem os brasileiros Weirdos, cara. Ah. É que caixa de primeiros socorros. Você comendo tudo, velho. Você comendo tudo. Que isso, cara? Os brasileiros Mas da desde Fênix, o começo cara, eu tô falando que eles querem ser brasileiro, cara. É lógico, cara. Sabe porra. Falar português, pô. O pai deles é dono da fábrica de suco que o Hulk trabalha. É verdade. Você trabalha muito bem. Vou contratar você. Vou pagar o que você vale. Então, galera, estamos aqui para um Nerdcast esperado e pedido por todos os nerds. Vamos falar da quarta temporada de Lost, rapaz! E vou dizer, olha, quem não gosta... Tem sempre aquela galera que não gosta. Lost, que merda, Lost, que merda. Cara, respeite quem gosta, porque muita gente adora Lost e pede pra caramba. E nós, como gostamos, whatever, pra você, né? Não, o Cartoon Network, a gente faz o que quer. Então nós vamos falar sobre tudo que aconteceu nessa quarta temporada, que foi o comeback do Lost, né, cara? Voltou com tudo, a gente reclamou da terceira temporada, todo mundo falou, foi uma encheção de linguiça, tararau, quero saber eu não achei não, cara, eu gostei da terceira temporada. Não, foi boa, mas rolou uma encheção de linguiça forte, que a gente achou que... Demorou pra engrenar, né? Exatamente, e agora a quarta veio, pá, em quinta marcha, atropelando tudo que tinha na frente, e nós vamos falar de todas as teorias malucas. E ó, presta atenção, essa é a parte A, semana que vem tem parte B, a gente não deu pra falar tudo agora, certo? Certo. Vamos para os e-mails e canelada. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas. Vamos. Recados. Recados vários sobre o mesmo tema, né? Nosso primeiro recado é que essa semana o elenco do Nerdcast estará em outro podcast. Olha só que loucura! Na verdade, nós estamos espalhados por aí, né? É demais. Nesse final de semana. É verdade. As nossas senhoras foram fazer um podcast feminino. Isso. O segundo lugar no Best. Mona Lisa de pijama. Exatamente. Participaram do MonaCast com as meninas falando de mulheres que gostam de nerds, alguma coisa assim, não? Eu soube que contaram várias histórias esdrúxulas lá. Excelente. Do Jovem Nerd. Ah, que ótimo. Agora, se você quiser uma novidade, olha, porque a gente dá as novidades, né, pros nossos amigos, né? É claro. Acreditem ou não, a portuguesa, rapaz, está sem sotaque. Sem sotaque nenhum, está com a voz que vê ao mundo, que é a mesma da senhora Jovem Nerd. Exato, dois tons mais baixos. Exatamente, então olha que presente a gente deu em primeira mão, portuguesa sem sotaque lá no Mona Lisa de Pijamas. Fora isso, nós estamos também, mais uma vez, por que não, No Rapadura Cast. Olha só, muito bom. Nossos amigos, Jurandir e o cara que eu não gosto, o PH. Ai, meu Deus. Na verdade, acho que é o contrário, eu não gosto do Jurandir, cara. Bem, eles convidaram a gente porque tem aniversário lá do site. Isso. 4 anos já, Rapadura Cast, eu acho. Eles fizeram anos, um programa não, especial. 4 anos de cinema com Rapadura, maluco. Isso, e é porque pra mim é tudo a mesma coisa. Então, e aí eles fizeram um podcast lá, chamaram milhões de pessoas pra participar e tal. Deve ser maneiro, cara. É, e a gente fez um pedacinho, né? Não foi podcast inteiro, não. É, uma participação, porque teve muita gente, né? Eles gravaram vários pedaços com várias convidadas diferentes. Mas eu acho que a gente teve o dobro do tempo, hein, ouvir falar. Ó, ó! Ha ha ha ha ha ha ha! Alguma coisa, né? Ainda no tema podcasts, okay. Acessem o site Teia de Podcasts. Olha só. Por que, Jovem Nerd? Por quê? Você deve acessar esse site. O que é esse site Teia de Podcasts? O que ele faz da vida? Cara, é uma ideia maneira que eu tive, mas não pus em prática com muitas ideias que eu tinha vingando por aí pelo mundo. Uhum. O cara teve ideia de um site, é tipo um guia uhum. de podcast, sabe? Ah, e tá catalogando todos os podcasts nacionais. Eu acho que é bem maneiro pra quem fica perguntando, ah, qual outro podcast eu posso ouvir? Na verdade, você não pode ouvir nenhum outro, sabe? O nosso é o melhor mesmo. Mas, se vocês, de repente, quiserem um outro assunto, né? É. Vai lá no Teia de Podcast. Ele também tem um sistema de classificação. Você bota no melhor, no pior, no mais chato, no mais brilhante. Exato. O site melhorou bastante, assim. O cara botou várias coisinhas novas de interação. Bem legal mesmo, assim. teiadepodcast.com.br, é isso? Se não for, vocês descubram, cara. Muito bom, muito bom. E vamos a... Mais algum recado? Não. Eu quero dar um recado rapidamente aqui, aproveitar esse espaço que você me cedeu, Jovem Nerd. Falar do podcast novato, Nowloading. Nowloading. Isso, eles mandaram e-mail pra gente, querendo saber o que a gente achava e tal. Uh-huh. E, cara, pra quarto programa, acho que eles devem estar indo pro quinto agora. Tá bom, cara, eles estão no caminho certo, sabe? Oh, acho maneiro. Que é bem legal. Se você escutar o quarto, quinto Nerdcast, né? Puta que pariu. Nunca mais volta. Uhum. Se ouvir do primeiro ao terceiro, então, você vai na casa do doutor e bater nele, né, cara? Lambda, lambda, lambda. Esse podcast Nowloading, ele tem um foco voltado mais pra games. Então, quem curte jogos vai gostar, aí, sabe? Beleza, mais. Excelente. Mas o número 4, se eu não me engano, eles fizeram sobre Lost. Ó, oh, então... E agora nós estamos no 115 sobre Lost. Então vamos ouvir o recado de voz do Silvio Santos, Azaghal. Olha só você. Nerds de todo o Brasil, muito boa noite. Olha só, eu quero parabenizar esse programa aqui, mas qual é que era o nome do programa? O Jovem Nerd. O Jovem Nerd, que é um programa muito legal. O tal do o Nerdcast, é isso? Ah, eu confesso que esse programa é um programa muito engraçado. Eu assisto sempre aqui, quando eu estou aqui no meu Aston Martin, dirigindo para casa, eu assisto, eu ouço muito bem o programa de vocês. Confesso que não ouvi todos, mas o Rock ouviu e falou que deu muita risada, tá certo? Então, um grande parabéns a todos vocês, a todos os nerds do Brasil. E agora... Fiquem com o clássico, o filme inédito esta semana e este segundo também, que é o filme inédito aqui do SBT, que é que é aquele filme, o Conan, o Barbaro, oi! Muito obrigado, muito bom. Você sabe que eu sou mega fã do Silvio Santos, né, Jovem Nerd? Somos todos. Eu li a biografia não autorizada que tinha propaganda no SBT. Exato. Era muito bom, era a biografia não autorizada e tinha propaganda no SBT, cara. Isso demais. É porque essa parada de não autorizado vende muito mais do que autorizado. Cara, né? Fica maluco, né? Porque o cara tá contando que um homem não queria, né, cara? Primeiro e-mail de Guilherme Cabral. Adorei o Nerdcast 115 sobre Hulk. Foi muito divertido e engraçado, mas tem algumas pequenas correções a fazer. 1. O Rick Jones estava tocando gaita no deserto? Sim, olha aí, o homem da gaita. É. Ele havia apostado com colegas dele que ele conseguiria invadir a área de testes militares, sem saber que calhou de invadir no dia que eles decidem detonar uma bomba gama. Vários e-mails sobre esse mesmo assunto, essas mesmas caneladas. Ele se prende uns detalhezinhos técnicos, né, cara? É, não, assim, o Guilherme Cabral, ele levou numa boa. Agora teve um outro que falou assim, vocês não se prepararam para este... Né? Gente, olha só, é brincadeira que importa. É, cara. Esses detalhes menores. Eu me preparo sempre, isso é muito escroto. Eu vou no banheiro, dou aquela ligada, venho prontinho, cara. É. Então vamos lá, o Bruce Banner mandou cancelar a contagem regressiva, sim. Acabou mandando seu colega, o Dr. Yuri Topolov, fazer isso. O problema... Para. cara, na Guerra Fria, tinha auxiliar russo. Tem um problema aí, né, cara? Tinha que se fuder mesmo, cara. Tinha que se fuder com pegar, velho. O que aconteceu com ele foi pouco, cara. Em pleno anos 60, O cara tem um assistente chamando o Dr. Yuri Topolov, cara. No projeto ultra secreto de armas de destruição em massa, cara. Sensacional. Olha lá, o problema é que o Yuri era agente da KGB, porra. Caraca, muito bom, meu amigo, Sherlock Holmes. E deixou a bomba... deixou a bomba explodir, tararéu. E eventualmente ele até conseguiu também poderes, ele virou o vilão O Gárgula. Anos mais tarde. Ele não conseguiu poder, né, cara? Cara, olha só, uma coisa engraçada é que todos os vilões do Hulk, eles têm a parada dos raios gama, sabe? Da radiação. Claro. Não tem nenhum vilão do Homem-Aranha que, ó, eu, a raios gama, eu fiquei forte pra caralho. Não, só o Hulk. O raio gama dá um ódio do Hulk, só. E o Hulk vermelho das histórias atuais não é o Bruce Banner. É outra pessoa. Esse, mais motherfucker, chegou a dar uma bica no Vigia quando o cabeçudo apareceu pra observar a luta dele com o verdadeiro Hulk. O que é grandes coisas, né, cara? O Vigia, né, coitado? O Vigia é um bebê gigante, cara. Matheus HQ mesmo vale, 28 anos, São Paulo. Escreva para dizer que o Nerdcast do Hulk foi um dos mais engraçados que eu ouvi. Uh-huh. Ele disse que não ouviu todos ainda. Ah, então ouçam de Histórias de Carnaval, rapaz. Número 52. Histórias são muito bom, cara. Azaghal estava impagável em seus comentários. Você sempre bota e-mails que eu falo bem de mim, né, cara? Isso, pra me deixar sem graça? Foi sem querer, foi sem querer. Porém, peguei duas caneladas quase no fim quando falaram das séries em quadrinhos do Verdão que estão saindo recentemente. Segue. A gente não deu canelada, a gente não sabe mesmo, né, cara? Porque a gente não tá nem aí pra isso. É que é a minissérie Hulk contra o Mundo e não Guerra Mundial Hulk. Isso. Embora o nome seja World War Hulk no original. Exato. E a outra é Hulk o Fim. Hulk the End, Last Titan. É o título do especial no qual o gigante esmeralda é a última criatura viva na Terra em um futuro muito distante. Futuro Imperfeito é o outro especial mais antigo no qual o Hulk se transforma em um tirano cruel e um futuro muito mais boring, boring, boring, boring. Tá bom. Pode Deus, já valeu, né, cara? Já valeu. Deixa canelada, tá bom. Daniel Lustosa, Rio de Janeiro. Olha, nosso querido colaborador ilustrador. Ele que fez o desenho que apareceu a princípio no, na Nova Home, né? Aquela caricatura. Ah, Nossas Caricaturas. Isso, que é um projeto dele de faculdade. Ah, já estão assim. De volta aí no site, Nossas Caricaturas. E a anterior, que tava lá do Hulk, muito foda, era do nosso querido Harold Stricker. A Harold Stricker. O Android. Que é um monstro, cara. O Harold e o Leandro estão fazendo em conjunto uma tirinha pro site que é de cair o c, cara. É foda, cara. Aguarda. Toda vez que o filho da puta manda um pedaço, eu desmaio, sabe? Eu desfaleço na frente do computador, cara. É um absurdo. É muito foda. Envolve Azaghal e Conan. Espere, cara, vocês vão cair pra trás, cara. A gente tá... em breve vai começar a publicar tirinha no Jovem Nerd em série. Vocês vão ficar malucos. Mas vamos lá. Então, Daniel Lustosa fala. Queria aproveitar o espaço e agradecer a vocês. E ao Cris Dias, Azaghal. Olha aí o Cris Dias, cara. Ouvi no último Nerdcast sobre Hulk, eu escutei a promoceta Jovem Nerd Vilaco. E achei que seria uma boa oportunidade para ganhar a minha camiseta do Acre e ao mesmo tempo criar meu site. É, a gente fez, né, no Nerdcast passado uma promoçãozinha. Não, a gente fez no Nerdcast passado e vai fazer nesse agora. Toca a porra da vinheta. Puta que pariu. Tá bom. Se você, malandrilso, tem um site, tá de saco cheio, como o Nick Ellis ficou de saco cheio e foi pro Vilago, isso, sabia dessa, Jovem? É, eu sei, soube. Você pode ir pra lá, ou então se você tá afim de criar um site, você pode falar com o nosso amigo Cris Dias. Ele tem um hosting e ele dá todo o suporte personalizado. A promoção é, você leva o teu site pra lá, fala que o Jovem Nerd que indicou, e aí se você... fechar lá, pum, ganhou uma camisa do Jovem Nerd. É só você clicar aí no link, isso. Vai cair direto lá no Vilago, entra em contato com o Cris Dias, fechou o negócio, ele manda pra gente, a gente manda a camisa. Exato. Mole, mole, fácil, fácil. E a gente cometeu um equívoco, uma canelada a respeito disso. Que a gente tá essa maluquice de tudo tem 90 centavos no final, e a gente falou que era R$29,90. Pois é. E não é, é só 29 pontos. É, 29 pratas por mês. E aí o Daniel continua aqui. Entrei em contato com o Cris Dias imediatamente após ter ouvido o Nerdcast e tive um atendimento fantástico. Cara, eu tive que mandar esse e-mail, pois sou uma anta normal babante no quesito hospedagem de sites. E o Cris Dias teve uma hiper paciência de orientar passo a passo tudo que eu precisava para pôr meu site online. Além disso, tive a mega surpresa de saber que desde o início desse mês, pessoas físicas podem registrar o domínios.com.br sem precisar de CNPJ, né? Agora vai ser uma... Vai ser uma festa do .com.br. Quem não registrou, não registra mais, cara. Exatamente. Baixa o seu número de CPF. Conclusão. Ganhei a camisa do Acre, hospedei meu tão aguardado site e de quebra achava que teria um domínio.com e acabei com um domínio.com.br. Eu não sei da onde o Daniel tirou que ele ganharia a camisa que ele queria. Eu acho que isso é culpa do Cris Dias, cara. Você acha? Porque a gente falou, a pessoa ganha uma camisa Jovem Nerd. Aí ele botou na cabeça que ele ganhou a do Acre. Então, como diria o Didi, aguarde e confira, né, cara? Você acha que a gente deixa as pessoas escolherem a camisa, Zagal? Não. Devia sobrando. Ah, então tá, olha, e o Cris Dias mandou aqui um aviso de que ele aumentou a taxa de transferência de 25 GB por mês para 50 GB por mês. Caraca, o patrão ficou maluco. O patrão ficou louco, né? Excelente. Último e-mail, para quem não gosta da leitura de e-mails. Fala aí, pessoal! Olha só o que aconteceu comigo. É. Agora tenho certeza que vocês conquistaram o mundo. Peraí, de quem é? Você vai ver de quem é. Ah, tá. Estava eu em um churrasco na casa de um pastor líder para conversarmos, entre outros assuntos, sobre um evento que estamos planejando para o fim do ano. Já sei. Além da família do pastor e da minha, estava também a de um amigo nosso lá. Lá pelas tantas, lá. Entre uma alcatra e uma picanha, o pastor me sai com a frase: não podemos ter uma falha. Tem que ser um hiper mega bog evento para marcar a cidade. Olha só. Nessa hora eu parei de mastigar e só esbocei um hã? O quê? Explodiu a cabeça. Primeira explosão na minha cabeça. Pensei que ele ia falar alguma coisa do tipo: o que você não entendeu? Ele me sai com a seguinte frase: algum problema? Pastor Cleivon. Ah! Pegou, Pastor Cleivon. Segunda explosão na minha cabeça. Cara, na hora eu engasguei, tossi, fiquei branco, que nem papel, A4 e depois em silêncio. Ai, acho Deus. Que foram uns 3 segundos, mas pra mim durou uma hora. Que excelente. De repente, esse pastor e sua família e o nosso amigo caíram na gargalhada. Eu com a maior cara só ouvi ele falando o seguinte: não falei que era ele o cara? Caraca, o pastor Clebão já está famoso no meio dele. Aí pra finalizar ele fala assim: pra fechar, ainda no mesmo dia, minha filha do meu primeiro casamento me ligou falando o seguinte: pai, meu irmão está me escrotizando. Pum, terceira explosão na minha cabeça. Ai meu Deus, tá vendo, rapaz? E atenção, cuidado se você não viu Lost, agora é só spoilers da quarta temporada. Que temporada de Lost que deixou a gente maluco! Porra, cara! Então vou te falar que nenhuma temporada, nem na primeira, nem na segunda, que foi espetacular, nem na terceira, era assim, cada capítulo, explosão sucessiva de cérebro, sabe? É impressionante, cara. Todos eles têm uma parada que explode a tua cabeça, sabe? Exatamente. E alguns que explodem várias vezes, né? Não é só no final. Mas isso só foi possível porque eles reduziram a quantidade de episódios por temporada. Cara, né? Eu vou te falar que você está certo. É o que eu costumo dizer há muito tempo. Eu gosto da coisa mais enxuta, mais objetiva. Eu gosto de história fechada, enfim, porque eu acho que funciona muito melhor. O fato de eles terem reduzido a quantidade de episódios deu pra eles toda a massa que eles precisavam pra essas próximas temporadas agora, cara. Então você é a favor de uma greve de roteiristas por ano? Não, eu acho que a greve de roteiristas teve nada a ver com isso, cara. Já tinham decidido antes que eu reduzia. Não, mas eu acho que tava rolando um suspense aí com a greve também. Não, na verdade, quando teve o lance da greve, eles estavam pensando até em jogar os 5 últimos episódios só para o ano que vem. Caraca, Deus me livre. Não, tudo bem, mas eles de qualquer jeito, ano passado, quando fecharam o o acordo de até que ano que ia e tudo mais, e já tinham definido que iam ter menos episódios. Agora, eu acho que tinham anunciado que iam ser 16, e não foram 16 também, né? Por causa da greve dos roteiristas, tiveram 2 episódios a menos, né? Mas eu achei, cara, na boa, ficou perfeito. Sem encher o saco, sem encher linguiça, todo episódio foi importante pra contar alguma coisa, sabe? Não teve episódio da Kombi, não teve episódio do Rodrigo Santoro. Sabe o que foi tão legal nessa temporada? Foi elas ter um arco fechado de alguma coisa, sabe? Que é exato, que era eles saindo da ilha. Todas as temporadas é 1 milhão de mistérios, 1 milhão de paradas, e não tem nada assim, uma resposta definitiva, né, cara? E esse não, você na última temporada viu o Jack e a Kate fora da ilha, nessa tu já descobre quem saiu e no final tu sabe por que saiu, sabe? Exato. Achei isso muito foda. No final tu sabe quem tá no caixão. Ó, oh, cara. É, não, e eles começam a temporada falando que 5 tinham saído, né? Pra terminar mostrando quais 5 que realmente saíram. Não sei se você contar o bebê, né, cara? O bebê eu não conto, porra. A pessoa só conta como gente depois de, sei lá, 12 anos de idade. Isso porque o moleque é ninja, né? Porque você viu que caiu o helicóptero, o Desmond desmaiou, o Jack foi parar 50 metros pra baixo d'água, encontrou a polvina lá, e o Aaron nada, né, cara? Ah, cara, mas neném tem esse redoma protetora, sempre. O Aaron que tirou lapidos da água, cara. Ele, por ser filho do Loki, ele é especial também, né? Filho do Loki. Começou com essas teorias. Tá bom. Mas você viu uma coisa que no final deu uma broxada, assim, porque você sabia como o episódio ia terminar, entendeu? Você sabia que os 6 iam sair, você só não sabia como. Então, tipo, teve aquela cena do helicóptero, que o Sawyer também foi com ele e tal, e o Hurley até pensou em pular. Uh-huh. Tava na cara que quem ia fazer aquilo era o Sawyer, né? É claro. Então acho que só isso deu uma desanimadinha, assim, mas eu achei que foi muito bom. Isso ia ser inevitável, cara, mostrando com o tipo de estrutura de episódio, mostrando a frente, isso ia ser inevitável. O grande mistério da coisa era assim, exatamente quais, que até um certo ponto a gente não sabia exatamente quem é que tava saindo, né, e de que forma, o que ia acontecer com os outros. Mas eu acho que foi bacana, cara. Acho que foi bacana. Eu achei melhor de todas. Eu gostei pra caramba. Mas isso é uma forma de narrativa que é tão incomum assim, né? Às vezes você vê um filme que ele começa com a cena final e aí de repente volta e você vai ver o que aconteceu até chegar naquele ponto. Exatamente. Eles usaram isso no Lost, que eu achei que foram muito felizes pra mudar, porque realmente nos flashbacks a gente, ok, já sei tudo sobre a vida do cara, né? O que mais você vai me contar? Não, tava precisando fazer isso mesmo. Agora, foi fundamental essa mudança de... E aí os flash forwards passaram a ser a novidade, né? O que tá acontecendo depois, né? Foi uma inversão total do que o Lost tinha estabelecido. Só que agora a gente pensa uma outra coisa. Na verdade, as coisas não são flash forwards, né, cara? A gente pode pensar de outra forma. O que tá acontecendo no presente é aquela outra realidade que a gente não conhecia. Não, mas sabe por quê? Se mostrando o pra trás que foi a ilha, cronologicamente falando. Mas sabe por que é flash forward e não a ilha que é flashback? Porque a ilha segue uma cronologia certa. Então aí é flash present. Exato. Os flash forwards. Mas você consegue. Os flash forwards você consegue botar numa ordem cronológica. Não, Para. Vocês querem discutir linha de tempo? No seriado, o plot principal, o argumento, é viagem no tempo, cara. Não, mas eu vou te falar o seguinte, até, sei lá, o capítulo 8, 9, eu tava tentando montar a cronologia desses flash-forwards, cara. Porque o coelho sumiu e tu se desesperou. Não, olha só, é porque os flash-forwards, ele às vezes mostra mais lá na frente, ou lá atrás, ou no meio, entendeu? Varia, é meio Tarantino os flash-forwards. E a ilha não, a ilha vai sempre seguindo, né, a narrativa em ordem. Eu não achei que tirou o tesão da parada a gente saber que o pessoal tá lá de fora, porque a gente não sabia quem tava no caixão. A gente ficou sabendo que o Jack, no final das contas, é um tremendo de um babaca. Ah, isso aí a gente já sabia desde a primeira temporada. Não, mas ali isso, tipo, cara, isso a gente já sabia desde Mario 5, né, cara? Mas olha só. Sawyer nem pensou e pulou, sabe qual é a redenção total do cara? Uhum. O Hurley, coitado, se pula, crava no fundo, né, amigo? Não, mas o Jack, cara, fingiu que não ouviu, sabe qual é? O Jack virou e falou, e aí, Kate, então, né, o que você vai fazer quando a gente sair? Mas então, o Jack, você sabe que ele tava obcecado por essa parada de sair da ilha, né? Então, o cara realmente, se não der nota mal caratismo E ao contrário, o Sawyer tinha dúvidas se ele queria sair ou não, né? O Jack quase pegou o Aaron e jogou, cara. Não, mas que ele olhou pra trás pro Hurley, ele olhou, né? Se eu tivesse no lugar do Jack, mas eu não pulava nem por um cacete, pô. Ah, mas é o teu perfil mesmo. É o teu perfil. Vamos lembrar dos mistérios não resolvidos lá de trás. Uma parada que não se falou, fingiu que não aconteceu, foi a porra do vírus, né, cara? Nunca mais. Cara, o vírus, nego, já meio que deixou de lado desde a temporada passada. O nego já deixou o vírus de lado. Eu vou te dizer que eu acho que eu sei o que é o vírus. Que o vírus foi falado, mas não fizeram a ponte só de falar isso é o vírus. A Rousseau disse que quando a galera chegou na ilha, os caras piraram, né? Depois morreram. É. Ou ela matou os caras? Ela matou todo mundo porque eles estavam esquisitos. Então. Olha só, olha... Não sobrou ninguém pra matar ela quando ela ficou esquisita, é isso? Exato. Olha só o que aconteceu. Lembra quando o Desmond tem o piripaque de a mente ficar oscilando para o passado e para o futuro? Então, eles, quando atravessaram a fronteira eletromagnética ou whatever da ilha, deu piripaque nos caras todos. Eles ficaram lá sem constante nenhuma, indo para frente e para trás com a mente deles todas oscilando e eles ficaram malucos. Ah, ela achou que era uma gripe. Achou que era uma doença, alguma ameaça assim. Por que o cara que andava com roupa de anticontaminação... Não, isso é uma história. Porque... pra enganar o Desmond. Não, mais ou menos, cara, porque tem um episódio que eles vão lá pra uma das estações tentar liberar um gás. Olha só, esse gás foi o gás que o Ben usou pra matar o pessoal da Dharma, cara. Sim. Não tem nada a ver com o que o cara usava, a roupa. Cara. Acho que tem a ver sim, cara. Não tem nada a ver. O esquema da Rousseau é o seguinte, a Rousseau chegou lá, existe um vírus, assim, o que ela fala é que tinha uma doença na parada da ilha que matava as pessoas, que nem ficava maluco. Tudo bem, até andou rolando umas vacinas no começo, lembra? Que rolavam mais vacinas. É, mas era mó caô aquilo, do The Others. Na estação Cisne, tinha lá escrito quarentena na tampa, sabe qual é? Era uma estação que estavam isolados lá de fora por causa desse vírus. E essa parada foi isolada antes do expurgo, antes do vírus do Ben, sabe? Uhum. Porque o cara não ia decidir, eu vou escrever que é quarentena, porque eu acho que não devo sair, sabe? Então, essa doença, que era a parada Rousseau, e que de repente pode ser essa parada da constante mesmo, que o nego pira lá, acho que o nego tá doente e mata. E também existe a parada do expurgo, que é um gás, na verdade não é uma doença. Mas aí não tem como ficar maluco, você simplesmente respira e morre. Coisas completamente diferentes. Exatamente. Então, o Tucano também tinha uma roupa dessa e nem por aí ficava falando pras pessoas que tinham tu não andava, tu não tinha uma roupa dessa, bicho? Tinha. Era minha capa de chuva. Peraí, o Victor Kruger, que ficava lá na estação antes do Desmond, né? Kelvin, né? Kelvin, que era o Victor Kruger do Highlander, por isso que a gente chama ele. Uhum. Ele era da Dharma e ele não morreu no expurgo porque ele tava isolado naquela merda e ficou esquecido lá pra anos e anos, entendeu? Ele e o amigo dele que se matou. Ele não sabia se tinha gás ou não tinha. Ele não tinha contato com outras pessoas da Dharma. Exato. Cara, mas a Rousseau fala que o pessoal enlouqueceu quando tava indo pro Black Rock. O expurgo foi bem antes do Kelvin ir pra lá. Você não pode tirar por isso, não. Mas foi pra ele antes do expurgo. Não é possível. Como assim? O Ben ainda tinha aquele cabelinho esperto. Ele tinha franjinha ainda, né? A franjinha e tal. Não sei quando é que foi esse expurgo. Franjinha do Gugu Liberato, era pra ficar mais novo, né? Não, o expurgo não pode ter sido antes de 91, cara. É muita diferença, porque a história da ilha se passa em 2004, cara. São 13 anos de diferença, não pode ter sido antes de 91. Por quê? Ah, não sei, acho muito tempo. Peraí. Tempo é relativo, cara. O Ben adotou a Alex depois que aconteceu o expurgo, certo? É, correto. Certo. Então o expurgo aconteceu há pelo menos 16 anos de 2004. É verdade, olha. Então beleza. Então você já matou o que eu falei, é verdade. Não tem como ele chegar pro pai dele e falar aí, olha só o que eu achei na floresta. Mas beleza, então olha só. Então o cara foi pra lá depois do expurgo, porque ele encontrou que saiu em 91, fora de lá. Não existe uma data precisa pro dia que pra quando o Kelvin foi pra ilha. Foi entre 91 e 2001, sabe? Então, ele não era Dharma se ele foi pra ilha. É, esse só negócio da Dharma é muito confuso, cara, porque se a Dharma existe ou não, se ainda tem ação ou não, porque eu sempre lembro daquelas comidas que o Nico soltava lá com o embalagem isso da Dharma. Ainda não, eles ainda não deixaram isso claro, se a Dharma ainda tá operando de todo, se acabou de todo, se ainda tá operando ou não. Só a galera da comida. Mas vocês acompanharam a Lost Experience? Eles falaram alguma coisa sobre a Dharma, assim? Mas aí volta aquilo que eu falo, cara. Eles têm que explicar na série também. Não pode só explicar a coisa em Lost Experience, porque ele não pode assumir que todo mundo assistiu isso. Ele tem que dar todas as explicações necessárias na série. E aí vai uma das minhas tristezas, que eu acho que eles não vão explicar tudo. Tem muita coisa que eles vão largar pra trás, entendeu? Na Lost Experience teve, depois que acabou o AG lá, eles soltaram um vídeo no próprio site lá da Hans Foundation, que era do cara o cara que ficou no lugar do Abba Hanson, que era o Thomas Mitterwerk, onde ele falava que ele tinha um vírus e que ele ia soltar pra salvar o mundo. Esse cara é Evil Dharma, sabe qual é? Ele manteve o Abba Hanson sob custódia e controlou a Dharma por um período de tempo. Ele não conseguiu fazer essa parada do vírus, que ele queria fazer um teste numa ilha e matar 30% da população, precisamente 30%. Sabe? Só que aí ele foi desmascarado, libertaram o Abba Hanson e esse cara sumiu. Então o vírus existe? Existe um vírus. Pra matar 30% da população, um vírus específico. Esse cara, ele recebe o apoio tanto do Widmore como do Pike, pai da Sun. Essa parada do Widmore, da Dharma, é uma parada meio confusa, mas, né? Totalmente. Porque, assim, teoricamente, a gente analisando, a ilha foi, entre aspas, encontrada pelo Black Rock, né? Isso. É o acontecimento mais antigo que nós temos ciência da ilha. 1800 Isso. caralhada. Que o tsunami levou lá pra dentro, né? Ou mega imã gigante. Minha frustração que não teve tsunami na quarta temporada, cara. Que pariu! Presta atenção! A ilha foi movida e apareceu em cima do Black Rock. Em cima? Ele esmagou o barco? Embaixo do Black Rock, porra. De repente caiu uma ilha na cabeça da galera que tava no Black Rock. Embaixo do Black Rock. Ih, cara, Jovem Nerd, tu mandou uma boa, cara. Isso mesmo. Olha cara. Aí o navio no meio da foi ilha. Foi o Black Rock que encontrou a ilha que encontrou o Black Puta Rock. Que pariu, rapaz! Ah, anota aí, cara! O cara ficou feliz. Dá um prêmio pra ele, dá um Kinder Ovo pra ele. Veio agora essa inspiração. Essa especulação aí do Jovem Nerd pode ser. Mas, cara, existem outras maneiras do barco chegar no meio da ilha. Não. Já é minha. Já anota. Anota a minha. A sua tá anotada aqui nas que vão falhar. Agora, pode ser que tenha tido uma mega descarga magnética e o cara estivesse transportando metais naquela merda que ele bateu. Puta que pariu! E tava. Era ouro, mas... Tava mesmo. Pra trocar por ouro escravo. E aí ele veio se arrastando pela floresta, fazendo uma trilha, até chegar ali. Meu, você nunca viu pica-pau. Outra possibilidade é que tivessem guerreiros vikings dentro do barco e eles estivessem tentando atravessar a ilha. E aí foram levando no ombro. Foi então que, na verdade, era aquele barco que tinha a turma do Zé Colmeia, lembra? Um barco que foi... A arca do Zé Colmeia. Olha, eu gostei, eu acho que é isso, hein, cara. Tá bom. Nossa, é um grande crossover, cara. Todas as teorias são melhores que a minha, tá bom. John, 3 months ago in Gainesville, Florida, the Virgin Mary seemed to appear in a patch of mold on the side of an old housing complex. When the word got out, over 5,000 people came to see her face for themselves. You've survived an airline crash on this island. One minute you're in a wheelchair, the next minute you're doing jumping jacks. If 5,000 people came out to see a piece of mold, how many people do you think would come here to see you? Charles Widmore wants to exploit this island, and he'll do everything in his power to possess it. Tem uma parada bacana que mostra nessa temporada, que é o Widmore comprando o diário de bordo do... Muito bom. Do Hanso, né? Muito do bom. Do leilão, né? O que a gente não sabe é se foi ali que ele tomou conhecimento da ilha, que eu acho até que não. Não. Ou se ele já tinha as outras coisas lá e aquilo foi só uma oportunidade que apareceu, né? Aquilo foi quando? Porque o Desmond vai falar com ele, né? Pois é, porque a gente perde a noção da cronologia de quando é aquele momento, né? Porque aquele foi um flashback, foi antes da ilha, do acidente e tudo, né? Mas foi quando o Desmond estava viajando no tempo, né? Foi, exatamente. Né? Exatamente. Então foi... 96. Ah, foi em 96, a Zagal falou, é verdade. Quando a consciência dele voltou pra 96. Então em 96 ele adquiriu o diário. O que significa isso? Significa que ele estava atrás da ilha? Que ele já tinha encontrado a ilha? Teve um episódio específico agora mais pro final que eu fiquei com a clara impressão que ele já esteve lá. porque ele conhece algumas coisas que eu acho que só quem esteve lá poderia conhecer, como, por exemplo, onde fica aquela estação maluca lá da... Orquídea. Da Orquídea, porque ele deu pro Comando pra Matar lá como chegar na estação Orquídea, o cara sabia. Rapaz, é verdade, então. Não só isso, como eles também sabiam da estação do gás, dessas coisas todas. Pois é. Sabia onde era a Vila dos The Others. Ele sabia que tinha aquela cerca, Sônica, contra a fumaça, eles sabiam da existência daquilo. Exato. Agora, então, isso leva a gente a pensar que o Widmore estava integralmente envolvido com a operação da Dharma, certo? Aí volta aquela conversa, a gente não sabe o quanto que a empresa do Widmore e a empresa da Dharma tem envolvimento, né? Porque, olha só, presta atenção. É claro. Quando tem um encontro ontológico entre o Ben e o Widmore, que a gente vai falar um monte de coisa sobre isso, o Widmore fala assim: eu sei quem você é. Tudo que você tem, você roubou de mim. Quem fala? O Widmore fala pro Ben. Isso. Pois é. Então, a gente não sabe qual é o envolvimento das empresas, da Widmore com a Dharma. Que existe um envolvimento, existe qualquer. Tem mulher no meio, cara. Tem mulher no meio. Eu acho que a Amy era a namoradinha do Widmore antes de ser do Ben, cara. Quem? A loirinha lá, que era amiguinha do Ben. É aquela garotinha da Dharma que deu um bonequinho de madeira. Ah, bonequinho. Lembrei. Mas ela não morreu, essa menina? Depois ela apareceu na Looking Glass? Não, que não, isso? Que isso? Acho que não, você não. Ela era uma das 10? Não, ela era. A mais bonitinha, não era ela? Não, você tá não, louco. Não. Caralho. Parecia, hein? A Anne tem a idade do Ben, cara. É. Teoricamente, todo mundo que era da Dharma morreu. Isso. Então. Mas como o Ben nutria sentimentos por ela, talvez ele tivesse aliviado a barra dela, sabe qual é? Teria dado algum jeito de tirar da ilha. Aí existem várias paradas, sabe? Tem quem acredite que ela é a Libby, que ela era a Libby no caso, né? Que pariu. Tem quem acredite que ela era a Charlotte, que foi mandada embora através da roda do burro lá e voltou mais pro futuro, por isso que ela é mais nova, sabe? E tem até quem diga que ela é a Kate, cara. Mas aí ela vai na roda lá do Conan e esquece do passado? Porque assim, Carlton Kills e o outro lá, Lindelof, eles falaram que ela tem alguma coisa a ver, tipo, com o expurgo. Ah, é? Ela tá intimamente ligada ao motivo do expurgo, entendeu? Da decisão do Ben de fazer o expurgo. Ah, mas isso não diz nada pra gente, whatever, né, cara? Essa parada do Widmore, dele querer voltar da ilha ser dele, né? Uhum. Eu acredito que seja mais por essa parada dele ser da Dharma, dele ter dominado a Dharma de alguma forma, sabe? Exato. E ter perdido... Eu também acho. Tudo diz isso, porque o Widmore tá procurando reaver a ilha, ele falou que o Ben roubou tudo que era dele, e ele fala que o Ben fala que ele quer explorar a ilha, e tudo que a Dharma tava fazendo lá eram os mil experimentos tomando, né, como base as propriedades loucas da ilha, né? Então faz sentido com o Widmore estar a par da Dharma totalmente, né? O que é engraçado é que não faz sentido com as outras experiências que você tem de Lost, né? Tipo, o Lost Experience e esses vídeos que eles soltam de vez em quando, porque no Lost Experience foi contado que o Abraham ele estava preso e depois ele foi libertado no final do jogo, nos dias de hoje. Tanto que no site lá da Hans Foundation tem a mensagem dele e tal. Pois é, mas eu não sei o quanto isso... reflete na série real mesmo, porque... Ah, mas assim, Lost Experience é feito pelo pessoal do seriado, então acho que pode ser levado em consideração. O fato do Alvar Hansen ter sido capturado, libertado, ou for, whatever, ele não faz ideia que o avião caiu na ilha, ele perdeu o contato com a ilha. Exato. Ele não tava sabendo de nada. Ah, apareceu nos Oxygenic Six, e pra ele, whatever, sabe? ele não sabe que isso tem a ver com a ilha. O Widmore falou que tudo que o Ben tem roubou dele, o cara... Eu acho que não é assim pelo seguinte. Os The Others, eles estão na atividade aí, pelo menos, desde a década de 50. Desde o nascimento lá do Locke. O Rich Dalper apareceu lá, né? Isso. Tá falando os The Others ou os hostis? Os The Other Others? Não, olha só. Só tem The Others. Não, tem os The Other Others. Não. Começou a mesma história de todos os podcasts sobre o Lost. Não, cara. E agora nessa história do The Others, olha. Agora o Richard, ele é um Other Other. Não, presta atenção. The Other Other, cara. Presta atenção. Existia a Dharma E na época da Dharma já existiam os The Others, que era o Richard Alpert. Quando os The Others mataram a Dharma, eles continuaram sendo The Others. Nunca teve The Other Others. Eles mudaram no fantasia. Antes era Rossai, agora é The Others. Exato. JP, oi. Agora é tua deixa pra falar que tem a fumaça Evil e a fumaça... Eu vou vir com a minha teoria que existem duas fumaças. Tá bom. Se a gente não levar em consideração, sei lá, que o Richard pode ficar viajando no tempo que nem um maluco, sabe? Vamos fingir que esse negócio de viagem no tempo é algo extremo e traumático, como foi no final da temporada. Uh-huh. Ele tá aí desde a década de 50. É. Certo? Porque a gente primeiro acha que ele não envelhecia, que era um cara muito velho, que Wolverine, né? Continuava com a mesma cara. Mas hoje a gente já pode pensar que o cara andou viajando no tempo, é isso? É. Cara, pode. É. Pode imaginar isso, certo? Pode imaginar. Não temos certeza porra nenhuma, mas pode imaginar. É, a gente pode imaginar. O problema é que no final da temporada foi apresentado que a viagem no tempo não é uma parada simples, sabe? Por isso que eu acho que... A Dharma fez lá a experiência e mandava o coelho 100 milissegundos no tempo. O coelho dava um flash do Tyler Durden na tua cara, sabe? Parecia pico que tava com ele. Tudo bem que quando o cara fez uma viagem no tempo no final da temporada, ele moveu a ilha inteira, né, cara? Foi uma consequência aquela viagem dele. Agora, se a gente for falar de viagem do tempo, fudeu, sabe? Acabou o Nerdcast. Com calma, calma. Porque existem mil teorias, sabe? Uhum. Sobre isso. É verdade. Eu acho mais bacana a gente ficar aguardando o nego mostrar se o Batmanuel não envelhece mesmo, né, cara? Eu acho que esse é o caso. Porque quando ele conheceu o Ben novinho, ele tinha cabelo grande, né? Tava aquela roupa de hippie e tal. Mas o que eu tava falando sobre isso é o seguinte: os The Others estão aí na atividade e saindo e voltando da ilha desde a época de 50. O Jovem Nerd levantou uma vez que os The Others podiam ser a tripulação original do Black Rock. É, a galera mais velha, né? Assim, o Richard Alpert, pelo menos, que seguindo a teoria, que ele não envelhece. E o Jacob? É, depois foram recrutadas várias pessoas, né, cara? Eles saíram, fizeram vários com aquele instituto Mítelos, né? Tanto que eles tentam recrutar o Locke, né, cara? Lá na Feira de Ciências, lembra? É. Não, que eles têm uma política de recrutamento, eles têm, cara. Exato. Tanto então, é que um personagem que não se falou nessa temporada, que eles disseram que ia falar na terceira, mas também que não entraram muito, que era a Aeromoça, ela foi recrutada. Ela é parte do... Teoricamente, ela é parte do The Others, não, né? Uhum. Eles até disseram que iam estar falando sobre ela na temporada passada, mas não mostraram de relance uma vez e tal. Mas teoricamente ela tá com os caras ali. Ela e as crianças também. O que eu tô querendo chegar é o seguinte: o cara falou que ele roubou tudo, whatever, né? O Widmore. Mas os The Others tinham recursos já, sabe? Uhum. Nessa época. Claro, se o cara podia sair da ilha, ele tinha recursos. Tá, tinha lá o instituto pra fazer recrutamento dos jovens cientistas, o que for, sabe? É verdade. Submarino. Olha aí. Eles não são mendigões da ilha, eles têm recursos. Não são mendigos, sabe? Exato. Aquela esquema do mendigo é pra andar já percebido lá na ilha, sabe? Exato. É pros macacos. Pra quem, né? É pros macacos, né? Ele pediu uma grana. Ele vira e pediu um negócio pra ele. Mas essas palavras caem na miúda, né? É porque, né, a gente vê que eles têm recursos quando eles estão recrutando lá a Juliet, que eles têm uma empresa, que eles têm recursos, submarino, caralho. Daí até aí a gente acha que eles roubaram tudo da Dharma, mas não. Antes da Dharma eles já tinham, né, como andar por aí. Tinha um pé de meia. Pra eles saírem da ilha não precisa ser necessariamente algum veículo, alguma coisa, pode ser... Um teleporte. O Ben não saiu da ilha através da roda do Conan? Pô, mas foi uma coisa gigante, né, cara? Foi uma porrada, né, cara? Mas e ele bem, não ele consegue sai, voltar, ele... né? Então, a parada é o seguinte, ele saiu porque ele queria mover a ilha. Agora, ele podia ter outro jeito de sair sem precisar mover a ilha. Tanto que tinha aparecido aquela foto dele no aeroporto. Tanto que pegaram o pai do Locke lá, o Sawyer original. É, eles conseguem entrar e sair da ilha tranquilamente, isso não é problema pra ninguém. O Ethan entrou e saiu, o Mr. Friendly foi lá, sai com o namorado dele, sabe? É o Ethan que sai tranquilamente. Agora, a parada que eu achei assim, é que o Ben falou, quem gira a roda do Conan não pode voltar mais, sabe? Ele falou. Foi a roda do Conan, meu. Não pode voltar mais, por quê? porque não saberia onde a ilha vai estar? Será que é isso? Mas essa não é uma ligação, sabe qual é? É, não sei exatamente. Será que... Alô, Richard, onde é que tá a ilha agora, sabe? É, não. Ou tipo, ou vem me buscar, né? Isso podia ser lá em 1800, como não tinha como ter contato externo, sabe? É. Mas eles têm contato, sabe? Não, mas... A não ser que o cara vai entrar na ilha e tem um piripaque foda, sabe? Tem um... Mas isso é parecido com o que ele falou pro Jack no final, que o Jack não tem como voltar sozinho, só tem como voltar se for os seis. Por quê também? É a mesma coisa, pô. A ilha tem a ilha tem uma vontade, né, cara? Exatamente. Teoricamente, você só pode entrar na ilha por uma janela, né? É. Que é essas coordenadas, essa 305 nessas coordenadas, exato, nessa rota. Isso. Tem gente que acredita até que essa janela foi aberta quando o Black Rock, cheio de metal e o que fosse, entrou lá, sabe? Que ele que fez essa abertura de janela. Se ela tivesse perdida sem acesso nenhum do mundo real com ela. E aí rolou isso, uma treta e o Black Rock abriu um buraco pra onde as pessoas poderiam entrar. Tem paradas que não dá pra entender, sabe? Porque nessa temporada foi comprovado que existe uma mitologia da ilha, né? Tem lá a roda, tem lá a caverninha da fumaça. Tem umas inscrições, né? Fora o pé, né? Que a gente já tinha visto, né? O pé gigante. E as inscrições, né? Umas coisas. O pé gigante, eu tenho a impressão que eles nunca vão explicar o pé gigante. Ah, não, tem que explicar, cara. Eu acho que eles nunca vão explicar o pé gigante. São coisas que vão ficar pelo tempo, como, por exemplo, aquela história da Lib no hospício junto com o Hurley. Coisas que eles nunca vão explicar, cara. Calma. Vão deixar pra trás. Cara, eu acho que explica assim, cara. Esse hospício é bem frequentado pra caralho. Lib, o Hurley, a mãe do Locke já teve lá várias vezes. Né, Santa Rosa. Os visitantes são ilustres também, né? Tudo morto. Charlie, Echo. Até o avião do irmão do Mr. Echo também, tipo, nunca mais foi citado, né? É, isso é uma coisa bizarra também. Aquele avião lá com o irmão do Mr. Echo. Tarará. É, acabou essa história. E assim, tem várias paradas que a ilha atraiu, né, entre aspas, que assim, não foram mais citadas, né? A ilha atraiu a equipe da Rousseau, atraiu aquele balão do Henry Gale, sabe? É, mas aquele tava procurando. Não, era o balão tava procurando a ilha. É. A ilha. Ah, mas mesmo assim... Era o Widmore, cara. O balão era Widmore do Widmore. Widmore pagou um cara sozinho pra ir procurar a ilha num balão? Ué, você acha que foi coincidência? Não, você não sabe se ele tinha um barco, qual era a estrutura que o cara tinha mais. Eu acho que ele não tinha grana na época. Que ele tava procurando, tudo bem, mas ele conseguir chegar na ilha é meio foda, né? Mas não foi uma coincidência, foi coincidência puxar um balão da Widmore. O cara que... Sei lá. O cara chegou na loja, achou um balão da Widmore e falou, pô, esse aqui tá bonito, vou levar esse. Coincidência, cara. O irmão do Mr. Echo caiu lá também, pô. Quais são as chances? É, então. Coincidência lá, não é nada. Se juntar as duas histórias, o irmão do Mr. Echo não era padre? Era. Era e padre. O outro tava no balão? Did he tell you what we're supposed to do? I did. Well? He wants us to move the island. Imaginemos que existia uma população na ilha antes da chegada do Black Rock, né? Isso. Mas a ilha tem um problema. Teoricamente, uma população não se cria por muito tempo porque as mulheres não podem engravidar. Ah, sim. Verdade. A não ser que isso tenha sido uma coisa que começou a acontecer depois. Pô, mas aí a gente vai imaginar mas sobre a imaginação, sobre a conjectura. É, mas tudo que a gente fez até agora é fazer isso. Até eles mostrarem alguma coisa definitiva, a gente imaginasse. Aí fodeu. Será que essas inscrições, aquela roda, aquilo é pré, existia gente antes do Black Rock, ou o Black Rock foi a primeira população de seres humanos da ilha, entendeu? Eu acho que aquilo é pré, cara. Pô, que pesa, velho. Pra que os piratas iam fazer aquela porra, cara? Não, mas os caras... Ué, sei lá, pô. Piratas. É. Que tecnologia que os caras iam ter, que não, imaginação toda que os caras iam ter de mover a ilha. Eu acho que aquele, o navio tá mais, como você falou, tá ali por acaso, do que... qualquer outra coisa. Mas olha só, alguém fez a parada de mover a ilha. É isso. Provavelmente a galera do pé gigante até. É, então, é verdade. Isso é verdade, a galera do pé gigante. Aquele mecanismo de mover a ilha, ele parecia, na verdade, só um sistema de contenção, né? O que parece que o Ben fez ali foi abrir e liberar a energia que estava contida, é, sabe? Exato. Como se fosse uma mega versão daquela parada da Estação Cisne, né? Tirou a banana do escapador. Exatamente. Agora, existe uma teoria que diz que a ilha, ela estava escondida do mundo porque ela estava presa num loop temporal em 1996. 96? É, que foi criado esse loop em 1996. Certo. E que aí a ilha ficou presa, sabe qual é a dia da marmota? Que eles não saíam daquele período de 1996, que eu tava preso nesse loop. Sabe o que é curioso em 1996? Todas as duas vezes que o Desmond voltou no tempo, seja transferindo a consciência ou não, ele voltou pra 1996. Ah, é? Quando ele voltou na primeira vez, foi e 96? Quando ele voltou agora com o Faraday, também foi em 96. Também foi em 96? Foi, ele voltou 8 anos. Primeira vez que ele voltou no tempo foi quando ele girou a chave. Isso. Aí ele voltou e tentou refazer os passos dele pra não parar na ilha. É. E aí aquela velhota falou, ó, o destino é inexorável, tu vai pra essa ilha, prepara, sabe? Exato. Mas que é uma coincidência o cara voltar no tempo as duas vezes pra 96 é foda, sabe? Pode ser também 8 anos. Sempre 8 anos também, sei lá. É um dos números, né? É verdade, é verdade. Vamos falar de Ben e Locke, os escolhidos da ilha e seus parceiros, seus amigos. O Ben tem a mesma história do Locke, é especial, a ilha que é você, o cara, ele tomou no c*** final, né? Bonito. É verdade. Não, ele já tinha tomado antes, né, quando ele desenvolveu o câncer. É. Ele tomou em tudo que é lugar, tomou na cara, porque aquele cara apanhou muito, meu irmão. Cara, ele é o saco de pancada da galera da ilha, o né? O cara, esse cara ganha qualquer Ultimate Fight, cara. É verdade. Parabéns pro Ben, cara. Como apanhou, cara. Ele só não apanhou mais que o Rock, né? Agora, a mãe dele morreu no parque. Uma curiosidade entre o Ben e o Locke é que a mãe dos dois chama Emily. Olha só. A mãe do meu primo Tuninho também. Isso faz dele um escolhido, pô. E a mulher do Henry Gale, do Mágico de Oz, é Emily Gale também. Olha só. Tereréu. O Ben tinha aquela parada de especial, o Richard Alpert viu ele, ah, você é legal, você é especial, fica com a gente, vamos matar todo mundo. E ele acabou virando o líder deles, que a gente no Nerdcast passado falou que isso é possível porque ele era o cara que falava com o Jacob, certo? Isso. E o Jacob, até onde eu imagino, hoje, é uma espécie de avatar da ilha. Seria um veículo pra ilha falar com as pessoas, não seria uma pessoa. E aí vai uma pergunta, por que que o Jacob não fala nunca com o Batmanuel? Se ele é um recrutador, se ele se conhece da parada, se ele tenta descobrir quem é que pode falar com o Jacob, ele conhece o Jacob. Então, de alguma forma. O que eu acho é que o Jacob, ele cansa das pessoas. Ele devia falar com o Richard, sabe? Mas ele cansou, sabe? Cara, me arranja uma pessoa nova, não aguento mais. Os mesmos assuntos sempre, sabe? E aí ele contratou o pai do Jack? Ah, exato, agora... Então, vai pra... Agora ele bate papo com o Locke, arranjou o pai do Jack, já tem a Claire agora, ele tá mais tranquilo, né, cara? Tá cheio de amigo, né? Amigo novo. Mied. O Ben, é, como a gente disse, né? Teve aquele negócio com o Widmore, roubou tudo dele, o Widmore. E eles têm uma espécie de acordo que a gente descobriu. É que roubou tudo dele não, cara. O Widmore não é dono da ilha, pra começar. É, sim, tá certo. É, então não pode dizer que roubou tudo dele, ele tá magoado. É, depende, né? Mas a gente pode entender que o Widmore financiava algumas coisas lá. Então ele é dono de algumas coisas, cara. Cara, ele pode drama, ser dono da ilha, mas ele podia ser dono dos recursos, né, cara? Uhum. O cara fez um drama que parecia que ele tava na miséria, né, cara? O Ben e o Widmore, eles têm algum tipo de acordo, né? Que ele falou, mataram a Alex, você quebrou as regras e tararau. Quer dizer, naquela hora que ele bancou, que ele peitou o cara, ele achou que o cara nunca ia matar a Alex por causa de algum entendimento que ele tinha. Fica essa passagem, essa parte foi muito sinistra, porra, né, cara? O compadre. Já tinham matado a Rousseau e eu não tava conseguindo acreditar nisso, sabe? E foi uma forma muito escrota que a Rousseau morreu, né, cara? É, do nada, né? Porra, cara? Tipo, do nada morreu. Morreu como é na vida real, né, cara? Exato. É isso que eu ia falar. Geralmente acontece assim, viu? Pois é, cara, mas é diferente. Atravessa a rua, passa um Scania, te leva. É, exatamente. É diferente, pô, de todo mundo que já morreu lá nesse programa, cara. Todo mundo morreu de uma forma dramática. Ela não, ela tava ali, bum, morreu. Morreu. Pronto, acabou. Exato. Ela. Triste. Não, ou então foi uma cagada do cara lá do Comando pra Matar. Quando ele matou a Alex, de repente ele até tinha alguma instrução pra não ela pra matar a menina, mas. Mas o cara sei foi lá, e matou de qualquer ligou, jeito. Ligou, foda-se. É, ligou, de repente, foda-se, né? Cara? De repente na quinta temporada. O Whitmer vai falar, ó, foi mal, cara. Desculpa, eu tenho um mal entendido. Mas vamos então, por cima disso, beleza? O Ben, quando ele está com o Whitmer falando sobre isso, ele fala assim: Whitmer, você veio aqui pra me matar? E o Ben, não, você sabe que eu não posso fazer isso. Isso é uma frase sinistra. Eu acho, na verdade, eu ouvi algum podcast, mas vou me apossar dessa parada. Que eles são um a constante do outro, e por isso eles não podem se matar. Olha aí. Uia! Interessante, interessante. Mas a definição da constante, que eu me lembre do episódio, é o seguinte: é uma pessoa que exista na vida do cara nas duas momentos de. Nos dois períodos de tempos distintos. Isso. Exato. Então, o Ben pode existir no passado do Whitmer, a gente não sabe, né? Pois é, mas essa é a definição da constante, né? É uma âncora do tempo. É, exatamente. É, mas é uma pessoa que exista nos dois períodos de tempo distintos, que ele possa se basear nesses dois períodos. E por que que então o Batman Noel não é uma constante, se o cara tá aí eterno? Não, cara. Ben e o Locke. O Locke chegou e o Ben começou a se fuder. Na verdade, antes, né? Ele teve o câncer antes do avião cair, mas logo em seguida caiu o avião. Essa parada do câncer é uma parada sinistra, assim. É, né? É porque verdade. Ninguém fica doente na ilha. É, exato. E as pessoas que chegaram lá doentes foram curadas. A Rose, o Locke, a Sam, que ficou prenha lá do garoto. O Jack ficou exatamente. Doente. Isso. Aí que vai o grande mistério, talvez, dessa temporada toda. Pra que você viu isso na história, né? É, pois é. Será que o Jack vai ter que recuperar o apêndice dele? Caraca. Não, porque isso, teoricamente, não serviu pra nada. O Jack foi lá operar, depois estava lá correndo livremente pelo campo, né? Isso vai ser alguma coisa que, sei lá, vai servir pra depois. Desenvolver outra coisa. De repente ele leva um tiro no apêndice e sobrevive. Ah, é! Porque o Locke, quando levou o tiro do Ben, ele falou que se ele tivesse um rim ali, ele ia morrer, né? Provavelmente teria morrido. É, mas depois a gente veio descobrir que isso não é por causa disso, né? O quê? É, não morreu por uma coincidência do tiro ter batido ali no negócio. Ele morreu porque, pô, a ilha não deixou ele morrer. Ah, sim, mas... Aquela história toda depois do Michael tentando se matar e o cara dizer que a ilha não deixava ele se matar, quer dizer que a ilha não queria que o Locke morresse naquele momento também. Sim, também. Você pode também transportar pra aquilo, né? Esse poder da ilha, ele é relativo, sabe? Ele é seletivo pra caceta. É. É porque, por exemplo, se a ilha, teoricamente, era tão poderosa, ela simplesmente falava... Não vai entrar ninguém aqui e acabou, mas ela não consegue fazer isso. É, exato. Tem uma boa teoria pra esse lance da ilha querer as coisas, viu? Da ilha não deixar eles morrerem. O quê? Porque se os caras viajam no tempo, se o Richard, por exemplo, viaja no tempo, ele pode ir, sei lá, pra 2012 e saber quem que tá vivo e quem não tá. É verdade. Não é? Aí ele vai lá, anota, tipo, ah, o Michael, tipo, tá vivo. Uhum. Então eles sabem que ele não vai morrer, sei lá, com um tiro ou... Ah, mas não é isso. Não chega, não vai chegar tanto assim essa viagem no tempo... De um futuro, não, cara. Ah, cara, não sei não, viu? Talvez eles só possam voltar pro passado. Não, não sei, não, cara. Não, o Ben foi pro futuro. Normalmente não, você volta pro passado, né? Peraí, o Ben foi pro futuro quando? Quando ele girou lá a roda da fortuna lá. Na verdade, esse episódio acontece antes do último, né? Então parece que ele apareceu no deserto, que foi exatamente o que aconteceu. Quando ele rodou o negócio e sai da ilha, ele já sai no futuro. E lá pra 2005, né? É um ele é quase um ano, né, pra frente. Tipo né? Um ano. É, não é tão no futuro assim, mas... É coisa de 6 meses, eu acho. É, deu uma pulada. É, tempo, não. É, deu uma puladinha pra frente. Existe uma diferença temporal da ilha pra fora, porque... Não, mais ou menos. Existe. Por causa daquela questão do helicóptero, quando o Said e o Desmond saíram de helicóptero, e eles só têm... E pro sair do décimo foi tudo muito rápido, foram questões de minutos, eu não sei o quê, e o pessoal da ilha só tem contato com ele mais de um dia depois. É verdade. E eles acham o corpo do médico antes do médico morrer. Antes do médico morrer. Deixa eu falar então sobre os lapsos temporais. Eles são totalmente inconstantes. Totalmente. E eles só acontecem. Porque eu cheguei a pensar, será que a ilha tá deslocada no tempo? Totalmente. Eu falei, não, isso não acontece porque senão ninguém conseguia falar ao vivo por telefone com o continente ou com o barco na ilha. Isso acontece quando você vai fisicamente de fora da ilha pra dentro ou vice-versa. Por exemplo, o míssil que o Faraday pediu pra lançarem chegou 31 minutos depois. Você viu no relógio, ele abriu ali e falou assim, 31 minutos de delay. Ele chegou depois, né? O helicóptero levou o quê? 3 dias? Mais um dia e pouco, talvez. Exato. É. Agora, o médico aconteceu o contrário. O médico chegou antes na ilha do que dele ser, né, jogado no mar e tal. Então, e aí, depois, os transportes, eles, whatever, pareceram ser normais, né? O cara vai... Normais não. Sai de noite da ilha, chega de dia. Rolou aí isso. Sai de dia, demora uma eternidade pra ele ir de barquinho. Rolou. E aí, quando fala do e vai, é rapidinho. Exato. Faz uma viagem... Mas peraí. Mas o navio começou a se deslocar. O navio começou a chegar mais perto da ilha também. Quando o Faraday tá indo, dá pra ver o navio no fundo. O navio não se aproximou não, cara. Os motores estavam arrebentados. E quando o cara conseguiu consertar os motores, tinha lá a antena da bomba que não deixava o cara se aproximar. Aí o navio se aproximou sim. Tanto é que quando o helicóptero volta, o helicóptero vai procurar o navio e não tava mais no lugar, cara. Que deveria estar. O navio não tava mais no lugar porque o mar, né... Não, mas o navio ficou mais perto da ilha, que você chegava a ver o navio da ilha. Ficou mais perto da ilha, sim. Eu não sei como agora, mas... Talvez não tenha sido propositalmente. Alguém jogou o jogo do Lossio, o Viadomus? É, só um pouquinho, por quê? Porque tem outra informação que eles dão sobre a saída na ilha que é importante. Agora, eu não sei se eu posso falar aqui, porque é spoiler. Fala. Porque é justamente o final... Bom... Não, o final... É o final do jogo. Não fala. Peraí. Não, fala. Pode falar. Olha o spoiler de Lossio, Viadomus, do jogo. No final do jogo, o personagem principal, que é um dos figurantes lá, ele consegue sair da ilha, ele pega um barco e vai pra uma coordenada X. E aí, dá uma merda lá, não sei o que acontece, ele desmaia, e quando ele acorda com o avião caindo na ilha novamente. Puta que pariu! Olha o dia da marmota aí! Aí eu parei, cara. Isso significa só uma coisa, cara, que quem fez o jogo não sabia dar um final pra ele. Para os produtores. O Michael e o Walt pegaram um barquinho, seguiram na coordenada e saíram. Mas o cara não seguiu. O cara não seguiu a coordenada. O cara não seguiu, ficou que nem um Desmond, rodando que nem um palhaço. A minha leitura disso é que o cara do jogo quis fazer uma graça. Só isso, cara. Não, eu acho que cada coordenada que você segue, você vai pra um lugar diferente. No tempo, no espaço, sei lá. É, pode dar uma merda. Mas o Desmond não conseguiu sair, né? Ele ficou voltando. Now, tell me, John. Which of these things belong to you? Sleep? No, John. Which of these things belong to you already? A gente sabe agora exato o ano que o Locke nasceu pela música que tava tocando na rádio, na televisão, não sei onde era. O disco da menina, da mãe. Isso, que era o Buddy Holly, né? Qual foi o ano? A música foi lançada em 57. Olha aí, Tucano. O Locke nasceu... Ele nasceu de 57 pra frente. Vamos imaginar que ela tava ouvindo, porque a parada era um lançamento, um hit... Né? Isso. E ela tá ouvindo em 57. Isso significa que o Locke tem 51 anos hoje, em 2008. Na ilha, em 2004, ele tinha 47 anos, Tucano. Você acredita nisso? Aquele negócio que eu falei, né, velho? Síndrome de Popeye, né? O cara com 30 anos já parecia que tinha 70 costinhas. Deixa eu te falar, cara. O cara sofreu muito, o sofrimento envelhece as pessoas. É verdade. Trabalhou no sol, na fazendinha. Trabalhar no sol, exatamente o que eu ia falar. E a careca, né, cara? A careca deixa o cara com aquele cabelinho de, sabe, de tio velho do lado assim, acaba com a pessoa, cara. O cara foi casado com a mulher do Al Bundy, isso tudo faz efeito. Eu não sei como eles tiraram essa conclusão, mas no Lostpedia tá falando que ele nasceu em 30 de maio de 56. Whatever. Que é impossível, né? Ele não pode nascer antes da música, né, cara? Eu achei que o Richard era pai do Ben e do Locke. O cara é pai e tá passando uma p*** geral, sabe qual é? O cara é Zeus, né, cara? Que todo mundo... Exato. Ai, ai. Mas aí a gente vê que ele tava meio que observando desde o início. Mas eu vou te falar que o Richard é um cara mais sinistro do que a gente acha, sabia? Ah, isso, porque isso eu não tenho dúvida nenhuma. Pelos cantos e tá ali, não é líder de ninguém. Exatamente. E pode ser a época que for, na situação que for, cara. Ele pode estar de mendigo, pode estar arrumadinho, pode estar de chapéu, pode estar de... Ele tá de lápis de olho sempre, cara. Isso é uma... O cara foi o primeiro emo, cara. Ai, meu Deus. Porque para pra pensar, olha só. Se ele chega no Ben quando é criança, quando é adolescente, é uma coisa. Agora ele chegou no Ben quando ele nasceu. Isso significa o quê, cara? Alguma anunciação divina, né, cara? Loki. Com Loki, foi mal. Ou que ele voltou no passado, né, cara? Ah, é verdade. Esqueci desse detalhe. Quando tem aquele lance do teste quando ele tinha 5 anos. É, porque esse teste eles fazem com o Dalai Lama, né? Quando nasce, né, eles sempre fazem... Eles acham, né, eles acreditam que é a reencarnação do Dalai Lama e tal. E eles pegam os objetos que ele possuiu na vida dele. E a criança vai e aponta o que era dele. Né, que exato. Lá no íntimo dele, ele lembra. Então, e o Richard faz a mesma coisa com o Loki, né? Na verdade, tem que escolher, não. Ele tem que pegar o que é dele. Como é a mesma pessoa, não era dele. É, continua sendo, sabe? Exato. É. Né, o que, que já e é o que, que ele tinha que pegar ali? Era a faca? Caralho. O que ele tinha que pegar, ele não podia pegar a faca. Ele não podia pegar a faca. A faca ele errou, é. Não, ele pegou foi a terra, não foi? Ele pegou a terra, a bússola... Ele pegou aquela terra que é o pó de tijolo que fica em volta da cabaninha do Jacob. Olha, né? Rapaz! É bem provável, olha aí. E ele pegou a bússola e aí ele ficou lá entre a faca e a revistinha Mystery Tales lá da terra que se move, né? Eu acho que não era nenhum dos dois ali. Podia pegar qualquer um dos dois que ia tomar bonito. Ah, é? Porque, além disso, tinha a luva de beisebol, que também era um tremendo whatever. Exato. E Book of Law, ou o livro da lei, como eu já falei lá no Radar Pop do nosso amigo Cris Dias. Uhum. Esse Book of Law foi escrito de uma forma psicografada pelo Aleister Crowley. Uhum. A história é que ele escreveu esse livro no Cairo em 3 dias, dia 8, 9 e 10, uhum, entre meio-dia e 1 hora da tarde. Nesses 3 dias, nesses 3 períodos de tempo, ele psicografou esse livro. E o livro é um livro de regras, sabe? Que na verdade prega uma anarquia. Que é um livro de regras, é ótimo, cara. Faz parte do Role Master também. Tá vendo? Não, mas foi tipo, de que tipo de entidade vai? De um espírito, de um... Sei lá, um era demônio? Uma entidade... Sendo o Aleister Crowley, deve ter sido o demo mesmo, né? É, alguém bem, bem barra pesada. Ele era metido com magia. Não, e mas peraí, tal, esse cara de fato existiu. Não tá falando da história do Lawson, tá falando da parte não, que é verdade. Não, é verdade, cara, é verdade. Livro de verdade. Que esse cara era ligado com magia negra e o cacete, né? Exato. Claro que ele, claro que ele existiu, cara. O Raul Seixas cantou ele, pô. Então, é isso que a gente tá falando. Esse o cara também, pô. Esse cara influenciou várias celebridades. Não foram poucas, não, sabe? Vários. Paulo Coelho. O Paulo Coelho disse que o Raul Seixas morreu por conta de ficar nessa palhaçada de seguir o Aleister Crowley, é sabe? É mesmo? É, mas quem escrevia as letras do Raul Seixas era o Paulo Coelho, né? Aí ele viu a merda que deu e falou, agora eu vou cantar só, vou escrever só livrinho de... É, agora você vai ser o Alquimista. Capisca de água. Porque diz ele que foi por causa disso, sabe? E aquela musiquinha Sociedade Alternativa... É totalmente Alex Crowley. É, e tem um trecho na música que tá tocando a musiquinha, pessoal cantando, e aí o Raul Seixas grita assim, 666... É ele, Aleister Crowley. Caraca. Quatro que tu queres, pois está tudo na lei. Essa era uma da carta do Aleister Crowley. Falava exatamente esses versos da letra. A letra nada mais é do que a carta do Aleister Crowley. Não é a carta, é o livro. Tá? Esses trechos estão no livro da lei. Todas essas frases da letra estão no livro do cara. Esse livro que apareceu, o Book of Laws, que ele botou lá pro Loki tentar escolher e tal. Tem alguma relação que seja. Eu acho que ele teria que ter pego o livro. Ah. Aí, se o Raul Seixas pintar na ilha, eu vou honrar, hein, cara. Pô, vai pintar ele do lado cantando Pluft Plaft Zoom lá. Caralho! Excelente, não vai alugar, né? O detalhe nasce, né, cara? A nave do Pluft Plaft Zoom também não era tipo um navio? Era tipo... Que bom aqui, cara! Ha ha ha ha! estamos chegando à verdade, cara. Sensacional. Bom, o que mais do Ben? E aí a gente viu que ele cresceu lá, todo geek, né, zoado na escola. Você sabe que toda vez que o Jovem Nerd fala Ben, vocês entendem o Loki. Caraca, o que tá acontecendo comigo, né? Decidi que era Ben. Loki, caraca. Loki. Outras coisas que tinham nessa mesa era essa revista em quadrinho que trata de uma história de um cara que conseguia ver uma ilha lá em cima da cidade pairando e que ninguém mais conseguia ver, sabe qual é? Aham. Uh-huh. E foi até pra internet. Tem um site. Desde que eles criaram e botaram. É. A revista também existe, né? Assim como o livro, a revista também existe. Uh-huh. Agora, quando ele fez isso, eu fiquei me perguntando assim, será que o Loki, ou Ben, pro Jovem Nerd, ele é a reencarnação do Jacob? Pois é, aí a gente entra nesse detalhe, né? Porque a gente já percebeu que a vida após a morte no Lost é um fato já consagrado do universo do Lost, né? Existe isso, vida após a morte, porque... Quer dizer, assim, porrada de cara reaparece. Não, e não só isso, mas o médium, aquele cara que entrou na ilha agora... Como exatamente. Ele aparece antes lá, fazendo um trabalho, falando com o espírito de alguém, achando um negócio, indo embora e tararéu. Exatamente. Quer dizer, acho que já tá meio que definido, olha, existe... Ah, você tá falando do Miles. Do Miles, isso. É. Eles fazem essas coisas pra justamente colocar alguns princípios na coisa. Eles definiram que o princípio que eles acreditam é na vida após a morte. É, existe uma coisa espiritual, não é só científica, né, no, é. No Mas nosso... eu vou dizer que, por exemplo, os aparecimentos do Christian Chepa e tal, a gente pode considerar que é o próprio espírito do Christian Shepard que está trabalhando pela ilha, uh-huh. de alguma forma. Uh-huh. Ou a gente pode considerar que é simplesmente um espírito da ilha, evoluído ou não, tomando que forma. Assuma aquela forma, isso. Porque fica mais fácil de ter um contato. Mas pra que ele aparecer pro Loki como o Christian Shepard? Que o Loki nunca tinha tido contato com ele. Ah, olha... Isso não tem explicação. Presta atenção. E quem que aparece? Loki, quando ele tá lá no buraco, quando, depois Walt, ele é baleado. Walt. Só que depois eles mostram o Walt fora da ilha, mais velho, e ele tipo... Jogando na NBA. É. Jogando na NBA, tipo, ele nem tá sabendo o que aconteceu na ilha, tanto que ele pergunta pro Hurt, né? Exato. Então, tipo, não bate. Não, e também já apareceu o irmão do Echo, né? E não era o irmão do Echo. É, que não era, é. Existem várias formas de aparição na ilha, ou fora dela, que a gente já viu no Lost. Uma, aparições em sonhos, que acontece direto. Outra, aparição física, que a pessoa vê, mas teoricamente só aquela pessoa vê. Até aí pode ser uma coisa, uma alucinação mental, ou algo gerado pelo campo eletromagnético da ilha, etc, né? Depois, tem os fenômenos paranormais. Por exemplo, o médium, quando parou em cima da Rousseau enterrada, o Miles, ele sabia que tinha alguma merda lá, e cavou o corpo. E conversou com a Naomi, né, cara? Conversou com a Naomi. Então, existem várias formas de você, né, ter essa ligação com o sobrenatural, com o paranormal na ilha, entendeu? A gente... Esse Miles é cheio dos esqueminhas, né, cara? Quando a Claire morreu, ou não morreu, tem gente que acha que não morreu, eu acho que morreu, eu achava que ela tinha morrido na hora que o Kim mandou aquela bazuca na cabaninha dela. Exato, foi uma boa, eu fiquei assustado quando a Zagal levantou essa possibilidade. Cara, eu revi a parada e aí só o Sawyer pega ela no colo, ela pergunta, Charlie, sabe? É. Então eu pensei, porra, a mulher já foi pro cara, tá vendo o espírito já, sabe? Exato. Depois pergunta pelo filho, natural, né? É. Aí ele leva ela pra cabana e bota ela no quarto. Exato. Aí eu falei, caralho, ninguém tocou na mulher, a mulher tá morta já, o cara só trouxe o bagaço, sabe? Exato. Qual é? Mas aí ela volta, estragando toda a minha teoria fodástica, com a porra do bebê nos braços, sabe? Todo mundo abraçando, passando a mão na bunda dela, foi uma merda. Mas nessa hora ela fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ih, você tá bem? Você tá bem? Ela, tô meio tonta, mas eu vou sobreviver. Aí o Miles, que é médium, né? Fala assim, eu não teria tanta certeza. E aí muda de assunto. Isso. Aí, na hora você, whatever, que o cara tá falando, mas depois você... Ele é desses médiums infernais, sabe qual é? Que fica olhando tua áurea e... Exato. Ah, a gente tem que conversar sobre o assunto, você sabe, que eu tô jogando um monte de verde, sabe qual é? Esses médiums infernais. Você sabe que a gente tem que conversar, né? Depois perguntam de novo pra Claire, quando já tá só o Sawyer e o Miles, já tinham separado. Ah, tá melhor? Ela fala assim, minha cabeça dói um pouco, mas pelo menos as alucinações pararam. Uhum. Quer dizer, a mulher devia estar vendo espírito pra tudo que é lado naquela ilha. Exato. Não tava sacando o que tava acontecendo, sabe qual é? Porque ela já tava embarcando. Exato, então, algo aconteceu. E aí ela saiu durante a noite correndo com o pai dela, né? Então. Pra mim, quando ela foi pra cabana, ela empacotou, cara. É, porque a gente não sabe se a ilha tá usando corpos reais das pessoas, porque o corpo do pai do Jack nunca foi encontrado, né? Mas olha só, agora, isso aqui é uma parada, isso, porque ele tava segurando o bebê quando a Claire viu ele, né? É. Tava com o Aaron, com o neto no colo. Uhum. Então, assim, ele tem a possibilidade de contato físico, né? Ah, sim. Não é o cara do gol. Exato. Não é o Patrick Swayze, né? É o cara do metrô já, sabe? Essas paradas sobrenaturais, o mais maneiro, que foi mais sinistro, foi o Horace. Horace? Ah. O Lenhador Infinito. É. Ah, é, pode crer. O escrotinho do Green Mile. O cara é sinistro. Mas aquilo foi uma aparição em sonho, né, no Loki. Foi em sonho, foi. Então sonho pode rolar qualquer porra, né, cara? A gente não... Agora, o Loki devia estar se tremendo todo nesse sonho, né, cara? Porque o Ben tá olhando pra ele, devia estar, filha da puta, eu já passei por isso. Cara, devia estar se estrepuxando. Então, é, o próprio Ben falou durante esse período que o tempo dele, tipo, que passou, né? Agora é com o Ben. Com o Loki, caralho! Porra! Não tem a teoria de que o Lost Zilla, o monstro de fumaça, seria todas essas aparições? É, tem a teoria. Ele assumia a forma do. Ele poderia assumir a forma das pessoas. Que diga-se de passagem, já que você tá mencionando aí o monstro da fumaça, me decepcionou, porra, profundamente, né, cara? Eu acho que naquela hora que ele ia pra cima dos soldados lá, ele ia lamber os caras todos, né? Foi fraco, né? E, porra. Só arrancou as tropas de um cara e foi embora. Mas JP, isso não fala que a fumaça é ruim, fala que os caras é que são fodas pra caralho. É, mas não. O predador era foda e não conseguiu matar nem o Danny Glover, pô. A fumaça matou Mr. Electro. Me decepcionou um pouco, cara. É. Mas eu acho que a fumaça, ela não tem esse poder de se transformar em tantas pessoas diferentes assim, porque como é que a fumaça vai lá pro barco e fala, aí Michael, dançou, sabe? A influência dela seria só na ilha, né? Mas a fumaça boa ou a fumaça ruim? A fumaça boa ainda vai surpreender a galera, ainda vai aparecer. Aliás, tem um vídeo do primeiro episódio do piloto em que explode a turbina? Não tem fumaça. Isso é mó lenda de internet. Tá louco? Lógico que tem. Não tem. Tem sim. Não, tô vendo aqui na minha frente. Tem? Lógico que tem. Quando tem. Explode a turbina? A fumaça passa e explode a turbina. Isso aí é sério? Fato. É. Ela não só passa, como ela vai pra cima também. Não necessariamente a gente ficou sabendo que o Ben controla a fumaça, né? Porque teve gente falando assim, ah, então eles têm controle sobre a fumaça. Porque, preste atenção, ele entrou naquela passagem secreta, depois entrou numa passagem secreta dentro da passagem secreta. Que irado, você tem uma passagem secreta dentro de uma passagem secreta, cara. Que, aliás, tinha umas inscrições também na parede, o que leva você a crer que a Dharma construiu toda a estrutura dela em cima dessas construções antigas, né? Já existente. Então, quer dizer, esses comandos todos da ilha são dessa galera mais antiga, esse povo mais antigo. E ele voltou todo sujo, né? O que eu penso é que ele simplesmente botou alguma isca, uma rosquinha, um biscoito de fumaça, aonde os caras estavam, entendeu? Cara, fumaça... cemitério índio! Quê? Eles construíram as paradas em cima de um cemitério indígena, meu irmão! A Anne era namorada. Oi? Cortou. Alô? Ih, tem alguma coisa cortando aí mesmo. Caraca. O Tucano tá bicando aí. Cara, o Tucano virou. Cara, o Tucano virou 8 bits, cara. Tá, o Tucano virou Frogger, velho. Ele virou 8 bits. Peraí, deixa eu chamar ele de novo. Peraí. Tá acontecendo de tudo hoje, cara. É a ilha que não quer. Alô?